Seção 52, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Seção 52, do livro terceiro, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Folha Negra. Sinhá, um outro mancebo, alegre, poeta e crente, soltara um canto fervente, de amor talvez, de alegria, e aqui, nas folhas do livro, deixara amor e poesia. Mas eu, que não tenho risos, nem alegrias tão pouco, nem sinto esse fogo louco que a mocidade consome, nas brancas folhas do livro, só posso deixar meu nome. É triste como um gemido, é vago como um lamento, queixume que solta o vento nas pedras de uma ruma, na hora em que o sol se apaga e quando o lírio se inclina. Grito de angústia do pobre, que sobre as águas se afoga, cadáver que boia e voga, longe da praia querida. Grito de quem, na agonia, já morto, se apega à vida. Vozes de flauta longínqua, que as nossas mágoas aviva, soluço da patativa, queixume do mar que rola, cantiga em noite de lua, cantada ao som da viola. Saudades do pegureiro, que chora o seu lar amado, calado e só, recostado na pedra d'algum caminho, canção de santa doçura, da mãe que embala o filhinho. Meu nome é simples e pobre, mas é sombrio e traz dores, grinalda de murchas flores, que o sol queima e não consome. Sinhá, das folhas do livro, é bom tirar o meu nome. Setembro, 1858. Fim da seção 52.